Integração apresentou Integração. Manhã Notícia. Informação e prestação de serviço. Manhã Notícia. Você sempre bem informado. Somos Integração. Rádio Integração 1380, Toledo. Música, esporte e notícia. Prestação de serviços. Chegou um momento de evangelizar. Integração. Vamos juntos acompanhar esse programa de fé e oração que aproxima você de Deus. Começa agora. Experiência de Deus. Com o Padre Reginaldo Manzotti. Somos Integração. Você está ouvindo Experiência de Deus. Evangelizar é preciso. Com o Padre Reginaldo Manzotti. Oferecimento Integração. Loja Shelly e Hebron Supermercados. Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado, povo amado de Deus, véspera de celebrar a Epifania de Nosso Senhor Jesus Cristo, amanhã. Quero saudar a todos, a manifestação de Jesus a todos os povos. Integração. Rádio Integração, experimente, você vai se apaixonar. Somos Integração. Rádio Integração, Toledo. Música, esporte e notícia. Prestação de serviços. Integração. Integração, a sua rádio. Quer construir ou comprar um imóvel pronto? Nós temos especialistas para te ajudar a encontrar o imóvel ideal. Seu novo lar, do seu jeito, está aqui. Pascoal Imobiliária. Credibilidade é a nossa marca. Avenida Farigô de Souza, 2429, Centro, Toledo. Você é proprietário de imóvel para locação, está com problema de inadimplência ou atrasos no pagamento do aluguel? Não tenha mais dor de cabeça. Procure a Imobiliária Panorama e tenha comodidade e segurança no recebimento do seu aluguel. Não se incomode mais com inquilinos, confie na Imobiliária Panorama e deixe o seu imóvel administrado por uma empresa segura e confiável com mais de 25 anos de mercado. Ligue 3252-2791, 3252-2791 ou acesse acione a equipe pelo plantão do WhatsApp, que é o 99108-6103. 99108-6103. Na internet você acessa imobiliariapanorama.com.br. Começar o ano com os ambientes renovados. Aquela cor que trará mais alegria e inspiração para 2021. Nós, da Central Tintas, estamos aqui para lhe ajudar. 2020 foi um ano de muitas mudanças. Nos adaptamos a situações antes inimagináveis. Porém, chegou o tempo de agradecer e renovar as esperanças. A Central Tintas deseja que Deus esteja sempre dentro de nossos corações e que nesse Natal possamos agradecer pelo dom da vida, brindar a chegada de um novo ano com a certeza de que colheremos bons frutos, boas festas e um feliz e abençoado novo ano. Central Tintas, o seu mundo de cores. Integração. Integração, a sua rádio.